deixa comigo. Eu entro no samba e não deixo cair, sem vacilar, sem me exibir, só vim mostrar o que aprendi. Não toco que nem antigamente com uma banda de samba. Hoje a coisa é diferente, é com DJ e um sampler. No beat dondon na minha MPC, é só vinil, compadre, pra confundir você. Não, não, não, não, não, não, não, não. Acho que deu pra entender. É hip hop com samba. É hip hop que vem do Rio de Janeiro, uma batida de funk, um DJ e um pandeiro. É hip hop que vem do Rio de Janeiro, uma batida de funk, um DJ e um pandeiro. Essa é pra você que vem do lado de lá, tentando acabar com a nossa cultura popular. Do lado de cá, sabe que não dá. Tamo do loop pra me encantar. Eu não preciso de muito pra fazer meu samba. Eu sou da nova geração e minha ginga de bamba. A batida é crua e você vai à lua. E as letras, meu irmão, vem direto das ruas. Novas batidas recicladas eu vejo no samba. E o grupo da minha raiz, isso eu sinto no samba. De gente bamba, nascido e criado no Andaraí. Que bateu lá que o hip hop apareceu por aqui. Dos lugares onde andei eu vou te cantar. Quando eu contar, ai ai ai, você vai se pasmar. Quebrando pedra, eu levo minha vida em frente. E nos terrenos da vida cantando me faço presente. Falando, gritando, cantando situações dramáticas. Eu sigo meu rumo sem medo de ofender a gramática. O dialeto é nato, o microfone na mão. Então segura esse refrão. É hip hop que vem do Rio de Janeiro, uma batida de funk, um DJ e um pandeiro. É hip hop que vem do Rio de Janeiro, uma batida de funk, um DJ e um pandeiro. É hip hop que vem do Rio de Janeiro, uma batida de funk, um DJ e um pandeiro. É hip hop que vem do Rio de Janeiro, uma batida de funk, um DJ e um pandeiro. MC é o partideiro, tem samba no meu hip hop porque eu sou brasileiro. Eu tô ficando cansado, vou parar pra dar uma respirada. Mas continuo na levada, estilo hip hop e atitude hardcore. Feito no Rio, do que esse aqui não tem melhor. Meu samba é duro na queda, não é conversa fiada. É e sempre foi a voz da rapaziada. Cronista, jornalista ou coisa parecida. Eu canto as coisas que vejo na minha vida. Já vi muito partideiro tentando versar, mas dou meu aviso que eu não tô aqui pra brincar. A bola da vez já tá na caçapa. Minha rima é cinza, cabelo piaçado. O que acontece, irmão, tá de bobeira. É, isso aqui é samba de primeira.